Aqui com 13 anos já escutava rap, cresci observando desde que era moleque. E com 16 o papel e a caneta aqui em minhas mãos me deram algumas letras. Então eu escrevia tudo o que sentia pra poder rimar. Isso algum dia admirava o DJ, o squat na batida, a dança do b-boy, o MC mandando a rima. E em cada show eu senti empolgação, era o primeiro a levantar a minha mão. O beat tocava, a multidão pulava, o baile estrondava, o coração vibrava. Acredito e vivo isso de alma e coração. Hip hop também tem poder pra revolução. Independente de ter fama, independente do dinheiro, eu admiro porque é sempre verdadeiro. Herança da África de um povo guerreiro, sofrendo repressão e vem combatendo preconceito. Hip hop é a cultura fazendo a revolução. Break, grafite, o DJ mandando o som. A rima do MC feita na improvisação, abrindo nossas mentes, vindo pro coração. Hip hop é a cultura fazendo a revolução. Break, grafite, o DJ mandando o som. A rima do MC feita na improvisação, abrindo nossas mentes, vindo pro coração. Esse foi o melhor jeito que eu aprendi, então eu escolhi por fim seguir assim, sendo verdadeiro, agindo com coração. Transmitir ideia certa através do som. Versos e palavras eu transformo em poesia, harmonizando na batida a perfeita melodia. E sem patifaria quero ver todos os irmãos juntos e unidos pra fazer revolução. Depositando confiança em cada um de nós, nada deste mundo vai calar a nossa voz. Como já tentaram isso no passado, mas a verdade aqui sempre falou mais alto. Mano, quem diria a conquista do respeito? O hip hop agora venceu o preconceito. Hoje ganha prêmios, faz shows e grava discos, mostrando à sociedade que não foi vencido. Hip hop é a cultura fazendo a revolução. Break e grafite, o DJ mandando o som. A rima do MC feita na improvisação, abrindo nossas mentes, vindo pro coração. Hip hop é a cultura fazendo a revolução. Break e grafite, o DJ mandando o som. A rima do MC feita na improvisação, abrindo nossas mentes, vindo pro coração. Hey, firmeza W quebrou no flow, representou o beat. No beat chapou, me chamou, demorou. Deixar comigo, negou, preto tudo te colou. Ninguém contou, eu tava lá quando começou. Era um moleque, o cabelo black, na Black Mad, Circuit Power, na Chic Show. No clube do rap, nas rodas de break, dessa ação São Bento. A dança, o som, foi despertando talento. Ideologia me levou pro movimento. Negrinho, magrinho, baixinho, virei o trute. Tem quem me curte, tem quem me escute. Quem fala em mal, firmeza total, eu faço parte dessa história. Vivi há muito tempo que cês tão vivendo agora, e continuo correndo nos quatro cantos do mundo. Nos projetos cultural, nos projetos social, em sarau, nas quebradas, nas ideias de mil grau. Na favela, no fundão, nas campanhas solidárias, na internet, na TV, nas rádios comunitárias. Hip hop é a cultura fazendo a revolução. Break e grafite, o DJ mandando o som. A rima do MC feita na improvisação, abrindo nossas mentes, vindo pro coração. Hip hop é a cultura fazendo a revolução. Break e grafite, o DJ mandando o som. A rima do MC feita na improvisação, abrindo nossas mentes, vindo pro coração. Aê, eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter me dado a oportunidade de realizar este trabalho. Isso aqui é pra todos aqueles que levantam cedo, às 5 da manhã, e encaram o busão lotado, certo? Eu quero mandar um salve pro Spine, um salve pro Trute. Aí base, MC, primeira função. Aí Mano Ra e família, que Deus abençoe vocês, firmeza, irmão. Salve para todos os irmãos de todas as quebradas, leste, oeste, sul, e daqui desse lado de cá, da nossa, da minha, da sua querida zona norte, certo? Eu quero agradecer aos irmãos e irmãs da igreja Comeg e a todos aqueles que fazem parte do movimento cultural hip hop. Salve aí a todos aqueles que fazem brilhar, seja na dança, no grafite, no squash ou na rima. Que Deus nos abençoe sempre. Morou?